5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1, 2, 3, 5. 495, adicione identificação, contato com a data, seu número 20, Sobol 360, na Praia Fino, 9495. Chame Brasília, frequência 273, alterna 230, bom voo. Tá, mantém a 400, posição 1, Ricardo, essa frequência alternando Brasília, segundo Brasília, frequência do estacionamento alternativo. Francisco, bom dia. A sua notificação sobre vigilância de radar mantém nível 400. A posição sagaz, reporte nessa frequência. Correção na posição Buxer, reporte nessa frequência. Alternando ao centro Brasília, frequência 126-155. Então, 800. Aqui é o Alfa Zulu Delta. Bom dia, prossiga Alfa Zulu Hotel. De alteração a reboque do pátio 3 para o pátio 1. Level 360 and report over Cardo.